CBN Esportes. Estou na linha com o secretário municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Bom dia, governo do CBN. Trouxemos já hoje a informação aqui a respeito de que a Coreia do Sul confirmou de fato a presença na cidade de Foz do Iguaçu durante a Copa do Mundo, um anúncio que traz aí uma boa perspectiva para o esporte do nosso município, principalmente com relação ao legado que vai ficar para a nossa cidade? Sem dúvida, Guilherme, eu acho que é uma vitória, né? Um projeto que foi montado, apresentado ao Comitê Olímpico no primeiro passo, foi aprovado esse projeto, depois entramos no segundo passo como um centro de treinamento dentro do catálogo da FIS. Um terceiro processo que foi a captação de uma seleção, né? E graças a Deus a Coreia do Sul confirmou que vem para Foz do Iguaçu. A gente fala como uma vitória muito grande, porque muitos municípios tentaram entrar como centro de treinamento e não conseguiram. Alguns municípios investiram bastante e entraram como centro de treinamento, mas não conseguiram atrair uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Então é um legado muito grande para a nossa cidade. Pelo campo, né, que está sendo feito no estádio do Flamenguinho, todo o investimento também no campo da ABC. A visibilidade, né, um país inteiro por trás, que é a Coreia do Sul, que vai estar diretamente envolvida, conhecendo a nossa cidade. E também a questão de da vinda para cá no turismo. Né? A gente sabe que uma seleção como essa, toda a colônia coreana que existe aqui na nossa região e também vindo da Coreia do Sul, ganharemos muito no setor de turismo. Então, sem dúvida, é uma vitória grandíssima para a cidade de Foz do Iguaçu. E um olho na Copa, outro olho no esporte amador também aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Como é que está esse planejamento visando os campeonatos amadores desse ano de 2014 aqui na Terra das Cataratas? Então, nós já tivemos uma reunião na semana passada, né, com os envolvidos diretamente no campeonato amador. A Secretaria Municipal de Esportes, a Liga, né, o Comitê de Arbitragem, e para fazer já o planejamento para esse ano. No dia 14 de fevereiro nós faremos o arbitral da segunda divisão no Centro da Juventude e no dia 21 de fevereiro faremos o arbitral da primeira divisão. O ano passado foram feitas as duas competições, a primeira divisão com 10 equipes e a segunda divisão com 27 equipes. Subiram para a primeira divisão a Vila Miranda, Aparecidinho, CRG 14 e o Copo Gelato. Esse ano faremos com 12 equipes. E a segunda divisão e a primeira divisão vamos fazer com 12 equipes. Caíram a Vila A e o Chalão Flamengo, que não participou do ano passado. Então, nós queremos, logicamente, estar debatendo com todos os clubes, ouvindo, né, o que a gente errou, o que nós acertamos, o que nós podemos melhorar. Conseguimos ano passado honrar o compromisso de pagar toda a taxa de arbitragem, toda a taxa de inscrição, foi cedido o uniforme para as equipes, foi cedido 3 bolas por equipe, então conseguimos no final lotar o estádio do ABC com 6.500 pessoas na final da primeira divisão, sem ter nenhum tipo de problema, agradecendo todos os envolvidos, todos os órgãos, principalmente segurança, que deram todo o respaldo possível, e esse ano a gente quer melhorar ainda mais. Eu lhe perguntei a respeito de legado da Copa do Mundo aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. No ano passado houve um debate a respeito do legado dos X Games aqui para a cidade. Eu pergunto isso até em razão de esportes como o skate aqui na nossa cidade, o panorama atual dessas modalidades. Parecendo de 2014, havia toda essa conversação a respeito de um evento alternativo para substituir os X Games, que seria inclusive batizado de Brasil X. Como é que está? Há alguma novidade efetivamente a respeito desse assunto? Então, Guilherme, nós, na verdade, até no mês de dezembro tivemos várias reuniões sobre isso, né, com os envolvidos diretamente na competição, né, que foi alterado esse nome para Brasil X. A programação seria para o mês de abril. Mas essa semana passada nós tivemos uma conversação com o presidente da Brunorte, o Marcelo Dória, que nos comunicou que pode ter uma alteração de data, porque a Globo está envolvida diretamente no evento. Né? O ano passado então teve a transmissão pela ESPN, pela Rede TV, e agora a Globo me parece que vai fazer a transmissão do evento e está pedindo uma alteração de data. Então a gente ainda está esperando o comunicado oficial, né, da Brunoro, da Rede Globo também, para definir essa questão de data. E o legado, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, está trabalhando em cima também nas pistas de skate. Né? O ano passado nós trouxemos o proprietário da Fly Ramp, né, que é a principal empresa que faz pista de skate no Brasil, que é o patrocinador do Mineirinho, e para que ele estivesse dando uma olhada aqui nas pistas de skate, tivemos o cuidado também de convidar o presidente da Associação de Skate, que é o Amarelo, aqui de Foz do Iguaçu, convidamos também o João Ritt, que é presidente da Associação de Long, para que estivesse andando, discutindo com ele diretamente a questão das pistas de skate. Montamos os projetos, já apresentamos esse projeto em Brasília, está passando por uma avaliação nesse projeto, conversei com um pessoal responsável também diretamente lá do Ministério, para a gente estar tentando agilizar o mais rápido possível para deixar esse legado. O nosso prefeito Reni Pereira, desde o primeiro momento, quando conversou também diretamente com o pessoal envolvido no X Games, que é essa empresa do Brasil, pediu para que ele, de alguma forma, deixasse um legado para a nossa cidade, que seria essa pista de skate. Já agilizamos todos os projetos e estamos esperando esse retorno do Ministério e a liberação do recurso, aprovando os projetos para a gente poder estar construindo essas pistas de skate aqui no nosso município. Secretário Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer aqui na cidade de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme, sempre à disposição, e um grande abraço aos ouvintes da TV.